apresento a você, meu mundo cruel. Nunca acreditei, véi, em Papai Noel. Nunca tive nada, uns pano, um pisante. Só choro e sofrimento, um sonho bem distante. Ia pra escola, roupa velha, chinela trocada, amarela, preta, ouvia muitas piadas. Logo eu, preto sonhador. Com 11 de idade, querendo ser doutor. Morador da favela, será que segue carreira? Não quero ser mais um corpo achado na lixeira. Sempre fui sonhador, queria muitas riquezas. Mas nem mesmo na janta tinha comida na mesa. Barriga roncando, chega a doer a alma. Nessa situação muitos perderam a calma. Descalço sem chinelos, pé cheio de bicheira. Peguei várias doenças catando lixo na feira. Ninguém tem dó de mim, ninguém fez nada por mim. Se dependesse dos cachorros, já tinha chegado ao fim. Cadê o dinheiro no bolso? Cadê o carro da hora? Cadê o emprego digno? Cadê a minha história? Sem glória, um nóia empenhorando o que tem. Sem glória, um nóia na praça pagando pau pra alguém. Uns traficante qualquer vendendo seu artefato. Não, não, não, maloqueiro. Eu penso alto, andei beirando o asfalto, observando as carretas, BMW, Mercedes. Vixe, é muita treta, eu e minha bereta, dois parceiros do mal. Sou eu e ela, ela e eu, tipo o casal, pronto pra fazer o mal. No sinal qualquer, num bairro nobre de Brasília, vai ser agora, ladrão, que meu mundo vira. Agora o bicho vai pegar porque eu estou armado. Vagabunda, desce da carreta, para de gritar, senão te dá. Não tenho nada a perder, mas você tem alguns filhos pra criar, muitas notas de 100. Olha o estilo dela, olha o carro dela, toda engomadinha, estilo Cinderela. Ela está com medo, porta-mala é escuro. Vou pilotando o carro, fumando meu bagulho. A cada minuto a adrenalina está subindo. É meu primeiro assalto, o coração está tinindo. Não vale rezar, porque Deus não apoia isso. Então prossigo o ato, correndo esse risco. Mas dei um vacilo, sabe como é? Não dei o bacu naquela mulher. Tinha um celular mocado na calcinha. Ela discou pro exame, cagueta, jeque, galinha. Bora vagabundo, quer morrer? Mão na cabeça, não se mexa, já é. Mete algema nesse pilantra aí, mete algema nesse pilantra. Ô senhor, pera aí, eu não fiz nada não, senhor. Eu sou cidadão, me solta. É cidadão, é papo desse. Agora o bicho vai pegar porque eu estou armado. Andando no DF, louco injuriado. Não me deram chances pra ser um cidadão. Olha só mais um bandido com revólver na mão. Agora o bicho vai pegar porque eu estou armado. Andando no DF, louco injuriado. Não me deram chances pra ser um cidadão. Olha só mais um bandido com revólver na mão. Tentei fugir, correr, mais que nada. Foi na primeira tentativa que eu levei uma budoada. Veja só, vai vendo, se liga. Veja você como é a vida, às vezes boa, às vezes zica. Apanhei, pá, pum, chorei, algemado, todo quebrado, feio, desfigurado, um pretinho no canto da cela. Banho gelado, esperta, mas o frio aperta. Pensei que era esperto, mais que nada. Eu não passava de um merda, piada. Agora sou mais um pretinho no canto da cela, sentindo falta da família e da favela. Agora o bicho vai pegar porque eu estou armado. Andando no DF, louco injuriado. Não me deram chances pra ser um cidadão. Olha só mais um bandido com um revólver na mão. Agora o bicho vai pegar porque eu estou armado. Andando no DF, louco injuriado. Não me deram chances pra ser um cidadão. Olha só mais um bandido com um revólver na mão. 5 anos de cadeia, maior depressão. Eu queria dinheiro, agora ram, nem um tostão. Não valeu as correrias, os meus adiantos. Numa cela de um presídio, sentado num banco, trocando ideia com um cara que eu nem conheço. Mundo do crime cobra caro, olha só o preço. Me envolvi nessa vida, não sei como parar. Ontem eu tinha liberdade, o nome ia zelar. Hoje só tenho uma cela, o tempo passa devagar. Não conheço as regras desse tal lugar.